A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. There's freedom within, there's freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never reach the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream. Between us, we know they won't win. Now I'm towing my car, and there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, don't dream. To build a wall between us, we know they won't win. Hey now, don't dream. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Feito no Oito. Pois é. Ora bem, eu hoje estou muito feliz. Sabem porquê? Porque acabo de receber a notícia. Ainda não está publicada, mas será publicada depois. Acabo de receber a notícia que a nossa estimada Joana Santos estará de volta já a partir de amanhã. Pois é, parece que o problema está finalmente resolvido depois de tantas adversidades e contrariedades. Mas vai lá, felizmente está resolvido e então já amanhã teremos a Joana no Musical Park a fazer então companhia aqui na Rádio Antena Web e também no Canal 2. Ora, muito bem, acabamos de ouvir uma versão acústica de Don't Dream It's Over, música que foi interpretada originalmente pelos Crowded House em 1986, mas que os Sixpence None Richer tornaram tornaram um sucesso outra vez, já na década de 2000. Eu hoje estou eufórico, depois de ter recebido esta notícia, acabei que era mesmo de receber, estava aqui a preparar-me para gravar o Feito no 8, e agora é que eu estou feito no 8, com esta emoção toda, agora é que eu estou feito no 8. Ora, muito bem. E é, de facto, a grande novidade do dia é o regresso da Joana Santos aos microfones da Rádio Interweb. Agora, um microfone novo, finalmente. Um microfone novo. E pronto, cá estamos. Bom. Ora, é assim, então. De facto, é o grande acontecimento do dia de hoje que tenho, então, para vos dizer. Não vou alongar muito, não. Não vou alongar muito. Só quero agradecer aos estimados ouvintes. Quero convidá-los a continuarem-nos a enviar as vossas mensagens, as vossas saudações de boas festas. Mandem-nos uma gravação que tenha, no máximo, a duração de 20 segundos, em que digam o vosso nome. E em que deixem a vossa mensagem. geral.radioantenaweb@gmail.com. Volto a repetir. geral.radioantenaweb@gmail.com. Este é o e-mail para onde devem enviar as suas mensagens com o respectivo MP3, ou WMA, enfim, ou Wave, enfim, consoante o que estiver mais à mão. Ou AMR, também temos aqui conversor de AMR. Portanto, se enviar de um telemóvel, pode perfeitamente fazê-lo. Envie-nos a sua gravação. Ora bem, então é assim que fechamos as portas deste Feito no 8. A 12ª edição vai mesmo fechar por aqui. Um forte abraço. Vamos agora ficar com Venha Mais 5. Pois é. Ora, porquê? Porque vamos ter a estreia também do Cristiano Siqueira, que já foi publicado aqui no nosso site. Vamos ter aqui a estreia do Cristiano Siqueira. Já tivemos a estreia recentemente do David Félix, do Emanuel. É o regresso da Joana, está prevista, e esta é uma notícia em primeira mão, está prevista mais uma entrada na Antena Web. 5. Venham mais 5. É a música que vos tenho para deixar hoje. É interpretação ao vivo do nosso grande e saudoso Zeca Afonso, que era conhecido como o cantor de Coimbra, ou apenas o José Afonso. Ora, é assim. Um forte abraço e até terça-feira. Venham mais 5, dou uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe uma pita e põe-no a ramar. De espada cinta, já creio que é rei da trinta e ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que eu sustei. Só nesta luxa não há lugar para os filhos jamais. Não vou ficar a vir para a rua gritar. Que é já tempo de embalar outro.